Thank you. Farol do Pós, espero, parceiro 2228. Salvador, é o Passaredo 2228. Boa noite, 2228 é Passaredo. Pista 1-0, autorizado a alinhar, decolar. Vento calmo, altímetro 1-0 no 626. Autorizado a alinhar e decolar, final 1-0, Passaredo 2228. Passaredo 2228, decolado aos 44 minutos, chama o controle agora, frequência 1-20-8. Chama controle em 1-20-8, passaredo 2228. Controle Salvador, uma boa noite ao passaredo 2228, sobe via Airborne 1, restrito 3 mil pés. Passaredo 2228, contato radar na decolagem. Passaredo de restrição da saída arborana, subiu para o nível de voo 1-0. Sete, passaredo 2228, entende então que está livre das restrições, sobe para 1-80. Afirma. Salvador, passageiro 2228. Solicita, se possível, manter essa proa por mais 10 milhas para livrar informações. Autorizado, passageiro 2228, após desvio, autorizado, vai, né? Certo, tá autorizado, após desvio, direto, eleva, passageiro 2228. Salvador, passarela de 2222, boa noite, sempre da informação, Charlie. Passarela de 2222, a senha identificação, autorizado chegada a mão, hoje, Salvador na 016, repasse na base descida. Salvador, a mão ciente no 016, tomará a possibilidade de descida, passarela de 2222. Controle Salvador, passarela de 2222. Sim. Autorizamos a prova para o Salvador? Autorizado para a prova 2222. Direto do dono, então já está na possibilidade de descida. Para 2222, desça para 4 mil pés, o ajuste na 06. Descida para 4 mil pés, ajuste na 06. Passa para 2222, agradeço. Passarela 2228, autorizado direto conquista. Autorizado direto conquista, passarela 2228. Passarela 2228 informa que pretende manter essa proa por mais 15 milhas para evitar formações. Livre desvios, após desvios, autorizado conquista. Livre desvios, após desvios, direto conquista, grato 2228. Salvador, boa noite, se apresenta primeiro, passa 190 para o nosso lugar. 4170, oceano notificação, deixa eu ver chegada boa mediana para o nível 050 e ajuste na 096. Comédio único 050 16130, pode voar direto e fácil? Negativo 4170, uma temperatura chegada, número 2 de aproximação. Transponder 5425, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Ezeiza, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída Arbor 1, transição Elepa, Apresolou 17, após confirmar a rota do plano. 5425, aciona, controle Salvador na saída, 1208, gol 7491. 6491, correto, rebaixando para pushback acionamento. 7491. Com 6491, na positiva, poderia confirmar o estimado do pushback? Pela nossa navegação aqui, seria o 2-0 da próxima, a gente vai tentar ser um pouquinho antes. Sim, então eu vou permitir a aeronave realizar o reboque, a mesma passará a retaguarda com o 7491. Tá quente. Controle Salvador, passarela 2228, voando vitória da conquista. Sente, passarela 2228. 228, chame centro Recife na frequência 128, décima 35, terna 123, décima 8. 228, chama Recife em 12235, alternando 12382228. Salvador, Gol 74, um posição do ônibus para pushback acionamento. Oi, Salvador, Gol 74, 7491, realiza pushback sem interferência com a remota 1-4 no pátio principal. Gente, está autorizado, deixando a remota 1-4 livre, Gol 74-1. Controle Salvador. Passarela 2222, complete aproximação, altimetria na frequência 198, decimal 95. 1895, grato, boa noite, passarela 2222. Boa noite. Salvador, passarela 2222, boa noite, já no ILS. Passarela 2222, boa noite, pouso autorizado, pista no zero, vento 350 graus, 029. 350029, cumprindo pouso baixo e travado. Passarela 2222. Livre pouso na 190. Reduzir para velocidade de aproximação, tráfego que prossegue com 140 de drag em redução. Reduzindo. Instruções para ataque. 2491, pátio principal, taxi Índia, parte pronta no ponto de espera, altímetro na 096. Pátio principal Índia, ponto de espera pronta em fórmula 096. Qual 7491? Azul 908, adiciona identificação, lista de chegada bem mais de ano para o nível 050 e ajuste na 096. Agente do médio 1096. Desce para... subiu. Quase o 6908. 3520, adiciona identificação, deixa de chegada da mediana para o nível 060 e ajuste na 096. Subiu para 060, bom mediano, já tem que ser. 3130, tá 3100. 3170, completa a aproximação, chama que eu ia na frequência 118, decimal 95. 395, boa noite, 3150. Boa noite. Follow ao 08, libere a direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 1 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, a posição é a 1 Lima, 2222, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, minha 3170. Estabilizado, minha 3170. 3170, boa noite, ponto autorizado, pista na 0, 2350 graus, 029. Ele pousa no 03, 1960. Afirma. Eu não tenho ninguém ali ainda, viu? Você está em contato. Obrigado. Torre, o gol 7491 está próximo, espera a pista 10, pronto. 7491, após o tráfego na curtíssima, alinhar e manter pista no zero. Após o tráfego na curta, alinhe e mantenha no zero, volta de 491. Terminal 70, solo ao Zona 1, libere a direita, táxi via Alfa Kilo, correção Alfa Juliette, posição 10 no passo principal. Alfa Juliette, posição 10, tá 37, seja muito legal. Bom, 7491, decolagem autorizada, pista na 0, vento 340 graus, 029. Livre de falagem, pista no 0, voo 7491. Na 0, repete estabilizado. Luna 2010, autorizado INS, vai repassar estabilizado, azul 6908. Decolado, Zona 3, sob controle Salvador, 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, muito boa noite, voo 7491, decola Arborona, passando 1500. Voo 7491, contato radar na decolagem, sub-azul, sai da Arborona, para o nível 390. Via Borona para 360, 74 avião. Atingiu 060, 3520. 3520, capital da registração de desça para 3 mil pés, sua ajuste na 0 no meio. 3 mil pés, 10 direto, sem restrições, 1 no 0 no meio, 3520. Gol 7491, autorizado a desça. Desça, gol 7491. Reduzindo 3520, vai seguir para a subida de 2 horas, 9 milhas, mesmo rumo. Traço 190 com 190 de line de redução. Mente reduzindo para a mínima, são 3520. pode descer para 2000, para 3520. 3520, autorizado, descida para 2000, o Brasil permanece, autorizado a leste, resposta autorizada. 2000, vai reportar estabilizado para 3520. Azul 908, chame turno, frequência 198, decimal 95. 7245, azul 908. Oi, Salvador. Muito bom dia, o azul 6908. 6908, bom dia, estou autorizado, pista no zero, vento 3, no 0 graus, 02 nós. Autorizado, pouso no zero, azul 6908. Estabilizado? Estabilizado, com 3520. Após a aproximação, se retorna na frequência 118, 2095, bom pouso. 295, boa noite, Guilherme. Boa noite. Salvador, boa noite, 3520, estabilizado no zero. 3520, boa noite, continua em aproximação, aguardando pista livre. Azul 6908, sola 22, libera a direita, táxi via Alfa Kilo, 43, posição 1 Romeu. Se libera a direita via Alfa Kilo, parte 3, posição 1 Romeu pro azul 6908. Inclusive 0, autorizando, pista no 0, vento 2, 8, 0 graus, 0, 2, 9. Autorizado, pouso no 0, 3, 2, 0. P520, Solo 25, libera a direita, táxi via Alfa Juliette 802. Alfa Juliette